ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo 107,5, uma emissora do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, ITEB. A Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. No processo de nacionalização dos ritmos que deram origem à música brasileira, não foram só Patápio Silva, Calado e Viriato Figueira que tiveram papel relevante. Também Anacleto de Medeiros é outro nome que não pode deixar de ser citado no abrasileiramento da valsa, polca, xotes e mazurca. É desse modo que temos de situar o aparecimento do choro no Brasil como gênero musical deglutido de formas importadas da Europa no século XIX. E nesse particular, o solista de flautim e saxoprano Anacleto de Medeiros teve importância fundamental. Além de notabilizar-se pela criação da primeira banda de música do país, a Recreio Musical Paquetaense, Anacleto foi ainda quem primeiro compôs xotes, polcas, choros e valsas com identidade nacional. Thank you. Na abertura do programa, apresentamos a música de Anacleto de Medeiros, um melodista do século XIX. Na sequência, os choros Saudades do Rio e Três Estrelinhas, com o flautista Carlos Boiares. Anteriormente, o Arte Metal Quinteto e a banda de câmara Anacleto de Medeiros tocaram a valsa Terna Saudade. Thank you. desprezar o emprego de acordes surpreendentes ou de harmonizações intrigantes, os músicos de choro não só conservaram o ritmo, como ainda exploraram os diversos caminhos da música popular brasileira. Três exemplos podem ser comprovados com os violinistas que vão aparecer no bloco seguinte. Cada um tem seu estilo pessoal, mas com uma técnica que... Canhoto da Paraíba tocou um popurri de diversos autores. Sebastião e Delfonso brincando com as cordas, de sua autoria. E José Vicente com Cateretê, também de sua autoria. A Rádio Educadora está apresentando Encontro com o Chorinho. Título de certos choros é outra tradição curiosa entre seus compositores. As denominações já foram as mais complicadas e engraçadas. A pianista Lina Percy, por exemplo, chegou a criar uma espécie de choro ornitológico, só com títulos alusivos a pássaros. Bentivi atrevido, Corruíra saltitante e Pintassilgo apaixonado. Além desses, os mais famosos são Tico Tico no Fubá e Urubu Malandro. Porém, Canarinho Teimoso e Canto do Sabiá. Thank you. Altamiro Carrilho, dele e do parceiro Ari Duarte, Canarinho Teimoso. Carlos Poiares, Meu Sabiá, de Rubens Leal Brito e Canto do Sabiá, de Altamiro Carrilho. O choro é um gênero musical que apareceu no Brasil há quase um século e meio e vem sendo sistematicamente reprisado por seus músicos. Por isso, é comum no repertório a inclusão de obras conhecidas de Valdir Azevedo, Pixinguinha, Jacó do Bandolim ou Ernesto Nazaré, entre outros. No entanto, procurando dar melhor aproveitamento ao trabalho dos antigos chorões e maior dimensão ao instrumental, músicos de novas gerações passaram a reutilizar o choro com roupagem moderna. Você ouviu Ronaldo do Bandolim e o conjunto Época de Ouro em gravações ao vivo. De Jacó do Bandolim, Diabinho Maluco, Aguenta Seu Fugêncio e Cabuloso. Para os compositores de choro, o gênero, apesar de não ter encontrado os favores da mídia nas últimas décadas, nunca morreu e jamais deixou de existir. O choro sempre foi cultivado tanto no interior quanto nos bairros das cidades grandes, porque, para eles, a arte do povo não envelhece. O choro ficou apenas escondido nas regiões mais distantes dos grandes centros. encerramento do programa, apresentamos o trombonista Zé da Velha e o trompetista Silvério Pontes. A educadora apresentou Encontro com o Chorinho. Este programa foi produzido pela coordenação de rádio do IRTEB. Produção Perfilino Neto. ZYC 299. Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo. 107,5. Uma emissora do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia. IRTEB.